ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, comigo Antônio Cláudio, edição de número 395, nesse sábado, dia 28 de janeiro de 2017. Vamos juntos até às 14 horas. Hoje, com certeza, mais uma vez, passando um pouquinho do horário, né? O Gabriel Lima vai ter a paciência de esperar a gente um pouquinho além do horário das 2 horas, porque estou recebendo aqui mais um talento guaranesiano. Nem como a gente tem talentos nessa cidade, né? Não só na cidade, mas em toda a região. O programa Expresso recebe gente aqui da região toda. É, e hoje eu tô recebendo aqui um talento guaranesiano, JP Rapper. É, vamos falar sobre um novo trabalho dele, que inclusive você já tem ouvido aqui na Pássaro da Ilha FM, a música O Céu é o Limite. Meu amigo Juscelino, JP, como é que eu te chamo? Tudo bem? Boa tarde. Ah, pode ser Juscelino mesmo, hein? Entendeu? JP é mais pra... Nome artístico, né, Juscelino? JP é pra quem tá começando a me conhecer agora, certo? É. E boa tarde aí, Antônio Cláudio. Boa tarde o pessoal da... Tá todo mundo ligado aí na 103. Juscelino, eu já te conheço há muito tempo, sei que você tá nesse meio do rapper há bastante tempo. Não vou falar séculos, porque senão vai ficar ruim para nós dois, né? Mas já faz bastante tempo. Melhorou um pouquinho esse mundo do rapper ou o preconceito ainda continua? Porque quando a gente começou a nossa amizade, o preconceito era grande, né? Era bem grande, né? Mas como foi, o tempo vai passando aí, a cabeça das pessoas também vai mudando, né? O rap também muda. E graças a Deus aí que a tecnologia que tá bem avançada, tá chegando na mão da rapaziada aí. Então tá conseguindo colocar a música mais no mercado e as pessoas estão aceitando melhor. E o preconceito tem, mas não é como era antes, né, mano? Diminuiu, né? É, diminuiu bastante e tá sendo bem aceito. Tá legal. Quando a pessoa fala de rapper, geralmente a gente pensa, é música de protesto, é música contra a polícia. Geralmente a ideia que a gente tem é essa, né? E não é só isso o rapper, né? O rapper tem várias vertentes, vários lados, né? É. Não só o rap de protesto, né? É, o rap ele acompanha o sistema, né? Se o sistema for cruel, o rap vai ser cruel. Se o sistema estiver matando, o rap vai denunciar. É. Mas não que. Como eu falei, o tempo vai mudando, a cabeça das pessoas vai mudando e vai chegando a nova geração também. E quando o rapper é mais protesto, porque a vida, não só do rapper, mas das pessoas em geral, era bem mais complicado. Você também passou por essa fase, nós todos, né, dos anos 90, aí era mais complicado. Mas por ter um pouco mais de facilidade, a molecada tá tendo acesso às coisas mais fáceis, não tá sofrendo tanto, então a cabeça deles são outras, certo? Então eles estão fazendo outros estilos, mas é legal isso aí. Mas tem muita mensagem positiva, não é só violência, morte. Mas quando fala de violência e morte é porque aconteceu de verdade. É. E o papel do rap é falar o que está acontecendo, não ficar escondendo como a mídia esconde. Eu acho bacana o papel do rap justamente por isso, porque sempre prezou pela verdade, né? Doa quem doer. É a missão, né? Doa quem doer. E a realidade nossa é muito diferente dos grandes rappers aí nacionais, que viveram e saíram das favelas, né? Do São Paulo, do Rio de Janeiro, né? De outras capitais. O nosso rap é diferente também, Juscelino? O rap que é feito aqui na nossa região, no interior, por você, pelo Mano Rap, o pessoal de Guaxupé, a Matilha lá em Monte Santo. É um rap diferente? É um rap que tem outro... segue outra linha? Ah, isso aí vai muito da cabeça, da forma de pensar, né? Mas acaba sendo diferente, porque a vida... A realidade é outra, né? A realidade é outra. Um exemplo, o sistema, a vida dos rap, da população de tipo São Paulo, Campinas, lá é mais sofrida do que aqui. É. Apesar que aqui também é sofrido, só que não tanto. Igual a violência, por exemplo, a violência está crescendo no Brasil todo, só que em São Paulo é bem mais... Então a cabeça dos caras lá é diferente. E o rap daqui é um rap consciente, tem o protesto também, né? Tem o Mano Rap que vai o protesto, manda a palavra aí também. E tipo, um rap, não é um rap gospel, mas é uma palavra assim, bem positiva. E tem a rapaziada também que faz um rap protestante aí, mas é diferente sim, mas é a gente baseia conforme o momento que a gente está vivendo, a realidade. É a realidade, né? Você acha que o rap hoje ele vai acabar seguindo esse caminho, Juscelino? Mais de pensamento positivo? Linha, a gente tem grandes rappers aí seguindo o lado gospel, né? Em nomes e a mídia dá muito espaço para esse pessoal, né? Não dá muito espaço para os rappers que são mais de protesto, né? São poucos que aparecem, né? O Emicida, né? O Emicida é um bom rapper para você? Não, eu não curto muito as músicas dele. Eu gosto das ideias dele, né? O cara é inteligente. Ele já segue outra linha, né? Ele segue outra linha, mas ele é um cara inteligente, é um cara que lê, é um cara que frequenta as favelas, frequenta os movimentos, ele sabe o que fala. Emicida ou Projota? Eu fico mais com o Mano Rap, então. Agora foi cruel, né? Apoiar o Mano Rap, quem quer daqui. Mas igual você falou da mídia, que a mídia aceita mais um rap mais tipo mais gospel, tá? Porque a mídia sabe que o rap protestante é problema pra eles, mano. Ataca a mídia, né? O rap, você pega as letras do pessoal da antiga aí, facção central, aquela turma da pesada, e é de encontro e batendo na mídia. Né? Batendo de frente com a mídia e nem tanto porque bate de frente com a mídia, é porque o rap protestante, rap mais pesado, igual você tá falando aí, é um rap que fala pro moleque estudar, entendeu? Então o sistema não quer que as molecadas ouvem isso daí. O rap pesado fala pra respeitar o pai, respeitar a mãe, fala pro cara trabalhar, fala pro cara fazer uma faculdade. Então pro sistema esse rap já não serve, porque se o povo ouve a música que e fala, começa a fazer o que a música tá pedindo, pronto, perdido. Então, é o que o povo faz. Eu não posso criticar os outros estilos, mas os outros estilos falam para as pessoas rebolar, as pessoas rebolam. É. E se o rap crítico chegar, é falar para a pessoa fazer uma faculdade, a pessoa ela vai fazer a faculdade. Então é problema pro sistema. Excelente, você acha que a maioria das pessoas que criticam o rap, as letras do rap, na maioria das vezes nunca ouviu um rap? A maioria, eles ouvem, mas não presta atenção, né? A impressão que eu tenho é que, talvez seja isso, não presta atenção, principalmente por causa do vestimenta, né? O cara com o boné, todo esse perfil que o rapper tem, né? Muitas vezes é muito disso. Só olha assim e fala assim, essa turma aí é tudo malandro, não vou ouvir esse som, não. E acaba não dando o real valor que tem. Porque é poesia, né? Poesia. A gente pega as letras do Mano Brown, dos outros nomes. Eu falo Mano Brown porque todo mundo conhece, já ouviu falar pelo menos. São letras realmente, se a gente parar para prestar atenção, fala da realidade nua e crua do nosso país, né? Não, os caras são bons. O Mano Brown é intelectual, né? O cara é jornalista. Então essa questão de aparência que você fala aí, mas não é só com o rap, né? Mas já que o assunto está sendo rap, tem que ser mais focado no rap. Aparência, se você se veste diferente, você incomoda a maioria. E no caso que as pessoas falam que é ladrão, porque, tipo assim, os caras que estão presos, por exemplo, a maioria curte rap, então, infelizmente, os caras que estão presos curte rap, infelizmente, a gente anda no mesmo estilo, não são os mesmos pensamentos, mas é tipo uma família assim que tem que tá sofrendo o mesmo sistema. Geralmente quem está nos presídios vieram dos mesmos lugares e são os mesmos estilos. Então as pessoas, por fato da gente parecer e ser, né? Então eles acabam tendo essa visão negativa. Antônio Cláudio, manda um alô aí pro JP, monstro do rap. Quem tá mandando é o Mano Rap aqui, tá mandando alusão pra você. Aí, Mano Rap, esqueci de você não, cara, entendeu? Tá te mandando alô. G Carlinho também. Grande G Carlinho. Tá trabalhando, moleque, manda um salve aí pra todo mundo. É isso daí, achei tão linda, deixa eu ver aqui. Ela tá falando da música aqui, ó. Tá falando da música, ela já ouviu a música aqui na programação da Pássaro da Ilha FM, a Luciana. Que... vamos ouvir a música, né? Vamos falar. Vamos ver? Vamos ouvir então. O céu é o limite. Som de JP Rapper aqui no programa Expresso. Aumente o volume do rádio. Você vai descobrir um pouquinho o que é. Você que nunca ouviu um rap de qualidade, Ouça aí o que é um bom rap. Jonas KB. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh. Não faz sentido você se entregar. Tem que ter fé e acreditar. Nunca pare de sonhar. Tudo isso logo passará. Suas lágrimas vão secar. Um novo dia se fará. Entre a terra e o céu, tudo tem o seu limite. Então chega mais, está feito o convite. Vamos viajar, mergulhar em nossos sonhos. Pois tudo é possível quando nós acreditamos. É na garra, é na fé que vou mantendo em pé. Com muita fé em Deus, é assim que tem que ser. Não é a esperança, não pode morrer. Tem que ter com você a vontade de viver. Porque a nossa vida sempre foi assim. É Deus por nós, eu por você e você por mim. Vamos seguir em frente, firme e consciente. Pois inimigo é forte, ataca de repente. É só os guerreiros é que vence as batalhas. Justiça vem de Deus, ela tarda, mas não falha. O mundo é louco, te oferece várias fitas. Quem é segue na fé, quem não é desacredita. Então vamos na fé, seja o que Deus quiser. Respeitando sua doutrina pra poder ficar de pé. Não subestime a lei da natureza. Ela é dura, implacável, é um ataque sem defesa. Vamos viajar, mergulhar em nossos sonhos. Pois tudo é possível quando nós acreditamos. A esperança não pode morrer. Tem que ter com você a vontade de viver. Não faz sentido você se entregar. Tem que ter fé e acreditar. Nunca pare de sonhar. Tudo isso logo passará. Suas lágrimas vão secar. Um novo dia se fará. Espírito guerreiro, em meio à tempestade, caminhando contra o vento. Entre a cruz e a espada, vamos sobrevivendo. A trilha é de sangue, o caminho é estreito. Mas serão glorificados somente os guerreiros. Os covardes vão cair, ficar todos pra trás. Por isso retroceder, nunca render-se jamais. Rapaz, é difícil, mas não é impossível. Só se move montanha, então eu acredito. Deus acreditar, jamais eu tenho fé. Pra mim só Deus é rei. Pois o coração que sangra também tem fé e esperança. Acredita na mudança e sonha com a bonança. Tem que ser forte, guerreiro resistente. Tipo um gladiador, pois o céu é o limite. A fé que move você é o que te leva a vencer. Não desista, acredite. O céu é o limite. A fé que move você é o que te leva a vencer. Não desista, acredite. Não faz sentido você se entregar. Tem que ter fé e acreditar. Nunca pare de sonhar. Tudo isso logo passará. Suas lágrimas vão secar. Um novo dia se fará. Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque, está no Expresso. Muito bem, agora 2:02 aqui na Pássaro da NFM, o programa Expresso deste sábado. Bom dia, Antônio Cláudio. A música desse artista é uma música que trabalha a resiliência. O mundo necessita disso. Abraços, Márcia Xavier. Tá elogiando aqui a sua música, JP. Aí, um abraço aí pra Márcia, né? Ouvi o recado dela também, a mensagem dela no WhatsApp lá. Eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Recebeu um elogio da Márcia Xavier, que é uma das melhores músicas de Guaranésia. Eu conheço ela, o trabalho dela. É pra realmente ficar contente. Trabalha na escola, né? Com música e tal. A Eliette, parabéns, JT, sucesso pra você. Eliette, um abraço também. Mano Rap aqui mandou outra mensagem aqui também, parabenizando você pelo trabalho, viu? E é um novo trabalho na sua vida, né, Juscelino? Agora não é mais só cantor, como eu anunciei aqui no começo do programa. É cantor, é compositor e é produtor também. Como é que vai funcionar esse seu trabalho a partir de agora? O que que é? Você tá montando um estúdio? Como é que vai funcionar isso? Bom, na verdade mesmo, a música, escrever, isso aí é só quando eu tiver um tempo mesmo, porque eu tô focado mais em produção musical, que é um projeto que eu tô aí, né? Pegando as aulas de música, o Naim, quero mandar um abraço pro Naim aí. E esse projeto meu aí, tô tentando aprender para produzir as minhas músicas, a música dos grupos de rap da região, não só de rap, mas de todos que, de Guaranés, região, que gosta de cantar, porque sempre tem aquelas pessoas que gostam de cantar, fica só em casa, e tem vontade de gravar. Eu quero pegar essas pessoas, fazer um convite para elas, poder gravar um CDzinho pra ouvir em casa, entregar pros amigos. É isso que eu ia te perguntar, não vai ficar então só focado no rap? Ah, não. De repente bate na porta da sua casa lá um cantor de moda de viola. Não, pode chegar aqui, não tem preconceito, entendeu? Porque quando o cara resolve mexer com música, ele tem que estar a mente aberta pra tudo, né? Tanto é que eu não sou preso ao rap, não. Eu gosto de samba, eu gosto de alguns pagode, os funk das antigas. Tem uns funk que tá chegando agora que é bom também, não é só esse funk que o pessoal critica aí, mas tem quem não conhece o mundo da música, e critica só o que tá na mídia, né? O pessoal pega um rótulo e julga tudo, né? Coloca tudo. Mas pode chegar geral. Qualquer estilo, que eu vou atender lá com carinho aí, né? A ideia então é ser um produtor musical, mas trabalhar então com todos os estilos de música aqui na nossa região. O cara lá de Urseburgo que tá ouvindo agora, por exemplo, quer gravar uma música. Eu sempre sonhei em gravar alguma coisa. Vai ter esse estúdio aqui em Guaranésia, essa produção aqui em Guaranésia. Não, vai sim, entendeu? Mas eu, no caso de rap, eu que tô mais na área de rap, eu vou entrar na produção de rap. E eu tô entrando em contato aí com alguns produtores. Também tem um Nainho também que eu de vez em quando eu converso com ele, o cara é produtor também, e nas outras áreas aí eu vou conversar com o Naim para ver se ele aceita o convite, mas isso aí é com o tempo, né? Por enquanto eu tô na aprendizagem ainda, fazendo aula, comprando equipamento e tal. E tá aprendendo muito bem pela sua primeira música, né? Você foi a primeira que eu produzi, né? E é só essa ou tem mais vindo por aí? Não, tem bastante, tem umas 5, 6 lá que já tá com o refrão pronto, só falta colocar a letra mesmo que eu já tô escrevendo, e logo logo vai ter outra, aí eu não sei se eu mando uma na mesma pegada ou uma romântica, porque eu não quero ficar só no estilo só, porque não vai ser um CD de rap, né? Apesar que tem uns amigos que tá cobrando pra mim gravar CD de rap, mas eu não pretendo ficar só no rap, gravar só rap. Vai misturar então? Vai ser um pouquinho de cara. É uma coisa pessoal, né? Não é um CD pra entrar dentro do movimento rap, dentro do mercado rap. É uma coisa assim que, pra agradar a maioria aí, agradar as crianças, adolescentes, os mais velhos também. A Maria Roseli Isaac tá te parabenizando também, viu? Tá te mandando um abraço aqui. Parabéns aí pro JP. Um abraço aí, igualmente. Valeu, brigadão. Sucesso, deixa eu ver, Antônio Cláudio, sou do Sumaré, tô ouvindo meu irmão chorando de tanto orgulho. Ah, é a preta, sucesso, Silvana. Meu irmão, muito orgulhosa de você, Silvana, lá de Sumaré, tá ligadinha aqui, tá te mandando um abraço também, viu? Não, esqueci de você não, só tô esperando a brecha. Antônio Cláudio não deixa ele pra mandar espaço. Um salve aí, o Toninho também, o Breno, pessoal aí de Sumaré, não só minha irmã Sumaré, mas toda a comunidade aí, Sumaré, Hortolândia, Campinas. Tem uns caras que pediu minha música também de lá. Então mandar um abraço pros caras também. Tem uns caras de São Paulo também. Recebi bastante elogio e pedindo a música também. Os caras de São Paulo, Campinas, Ribeirão também. Pessoal de Pernambuco, teve. Juscelino, a ideia então, terminar de gravar essas músicas aí que você falou, 5, 6 músicas, aí é lançar um CD ou já trabalhar direto em Facebook, em redes sociais? Como é que vai funcionar? O que você está planejando aí, se é que tem algum planejamento para o futuro? A maioria das pessoas hoje também não está gravando CD, né? Estão gravando e já lançando na internet. Né? Na internet, é porque a internet hoje tá fácil de acesso entrar, fácil, né? Acesso fácil, todo mundo tem acesso hoje, né? E é uma arma poderosa, para quem sabe usar, faz bom aproveito. Então eu vou aproveitar para que se aproveite, a gente pode ter aí, lançar minhas músicas e pode mandar para qualquer lugar, porque antes a gente não tinha essa oportunidade, né? A internet era meio limitada. Então, mas gravar CD, eu não pretendo gravar CD não, e nem seguir também, querer cantar, porque eu tô no foco mais de produção mesmo. Produção é o que precisa nesse momento. É o que precisa. Danilo Estrada, viu, tá te parabenizando, viu, tá te mandando aqui os parabéns também. Deixa eu ver quem mais tá te parabenizando. Danilo, um abraço aí, firmeza. Tem mais gente aqui mandando alô também aqui no meu WhatsApp aqui. Claudineia também tá te mandando abraço. Claudineia, um abraço aí, firmeza. Tem mais gente. Obrigadão. Danilo Estrada ligou aqui e mandou outra mensagem aqui. Grande Juscelino, parabéns pelo seu novo som. Produziu as duas últimas músicas minha, com excelente qualidade. Além de termos gravado duas músicas junto. Deus o abençoe sempre. Eu gravei duas músicas pro Danilo aí, chegou lá em casa. Tem que conseguir gravar pra mim? Tem sim. Daí eu mexi um pouco na base também que ele que trouxe pra mim. Gravei duas músicas pra ele lá. Como é que é o processo de gravação, Juscelino? Pra gente até já ir direcionando pro final do programa aqui. Esse processo como é que é? Primeiro vem a letra, depois a base, você escolhe a base, em cima da base você faz a letra. Como é que você trabalha? Porque cada um tem um estilo, né? Você, como é que funciona? No meu caso, as minhas letras, primeiro eu faço a base, né? E em cima da base eu vou viajando nela, assim, escolho um tema e faço, né? Comigo funciona assim, mas quando alguém já que pede pra mim fazer, aí eu peço pra ele mandar uma referência pra mim, a maneira que ele quer que seja a base. E é desse jeito que eu trabalho. E já tá começando a surgir pedidos de base aí? Não, até. Porque a gente tem uma galerinha grande de rap aqui na região, né? Tem uns caras que pedem, que perguntam o preço e tal, mas eu não tô em condições ainda de pegar base, trabalho, né? Eu tenho que aprender primeiro, fazer certinho, porque, né, é só colocar uma batida, um pianinho lá e já mandar pro cara. Já virou base, não, né? É porque no, eu vejo no Face, no YouTube também, um monte de cara que é igual eu que tá começando e pega umas coisas prontas, uns loops, umas baterias, coloca lá, fala que já tá produzindo e eu acho que não é bem assim, né? Já pega o Fruit Loop e acha que manja, né? Que já é o cara. Eu converso com produtores, eles falam pra mim, não, aprende música pra você saber, conhecer a nota, conhecer tom. Às vezes você faz uma música num tom baixo e a pessoa canta num tom alto. Então, as pessoas que não conhecem não percebem, mas quem conhece de música vai perceber que você fez errado. Então, eu quero fazer isso do jeito certo. Ó, a Eliana também, fala aí pro meu irmão que eu tô aqui ligadinho ouvindo ele. É, Eliana, tá no meu quarto ouvindo o som, né? Falou pra mim. Um abraço. Mãe das crianças aqui? Eu trouxe a Júlia. Minha sobrinha tá aqui, o João Pedro. Um abraço, viu, Júnior? Um abraço, João Pedro. Ô, Juscelino, queria agradecer muito, te parabenizar. Eu sei da sua luta, a gente já se conhece faz muito tempo. Tomara que dê tudo certo nessa sua carreira aí. E quando tiver coisa nova pra mandar, já sabe, manda pra gente aqui que a gente tem o maior prazer de divulgar, porque a gente sempre tem essa parceria aqui com os talentos aqui da nossa região, né? Então, conte sempre com a gente. Não, beleza, valeu, obrigado pelo convite. E logo vai ter outra música aí, porque a música não para e a produção também não. E agradecer a toda a equipe da Pássaro da Ilha. Aí me mandar um abraço também pro Lucas. O Lucas é o cara que rima muito, não sei se você conhece. É o cara que faz freestyle, participa de batalha. Mandar um abraço pra ele, que ele cobrou não. É amizade, né? Pô, manda um salve pra mim lá. Então, Lucas aí, um abraço. O Mano Rap, a Iliette. A minha prima também lá de Maringá também mandou mandar um salve pra ela. Tem muitos, cara. Brasil inteiro está nos ouvindo agora. Brasil, você, né? É 103, tá ligado. Viu? Valeu, Juscelino. Muito obrigado. Valeu, viu? Sucesso. E você já pode pedir, então, aqui na programação da Pássaro da LFM, o som do JP Rapper, né? A música O Céu é o Limite. Eu vou fazer um intervalo comercial e volto na sequência já para finalizar a edição de hoje do Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.